Hoje é sábado, 10 de dezembro de 2005, e está começando Pod 17, mais conhecido como Especial Café Tacuba em Aline Multiply Podcast. Eu fiz uma pesquisa básica na internet para saber o que se escreve sobre café Tacuba em páginas brasileiras. A maioria das páginas é de letra de música, algumas são entradas de blog e algumas são artigos para sites sobre música. E esses costumam bater na mesma tecla. Pô, café Tacuba é uma banda legal, galera. Eu sei que não dá pra dizer que os capetas são totalmente anônimos. Eles se encaixam naquela categoria de banda pouco escutada e muito falada. Principalmente por quem quer se mostrar antenado. Ah, rock latino alternativo, café Tacuba. E tem também aquela mania de citações. Assim, pra emprestar atratividade, as páginas citam Teenage Fan Club, Radiohead, Wing, Fleming Lips, New Order e, claro, Dois Hermanos. A tática até que funciona. Eu, por exemplo, vou ouvir alguma coisa desses gringos que eu nunca ouvi falar, não sei quem são. Mas, normalmente, a ideia é justamente o oposto. O pessoal que é super ligado na música em inglês, que tá cansado de ouvir Fleming Lips. Ah, Café Tacuba parece. Ah, trabalharam com o mesmo produtor. Então, vou dar uma conferida, vou dar uma chance pros caras. No caso do Dois Hermanos, que eu conheço muito bem, tem sim algumas músicas que lembram a sonoridade dos Café Tacuba. Pra mim, os elos principais entre os brasileiros e os mexicanos são o rock com pezinho no regional e o experimentalismo. A principal diferença é que o som do Dois Hermanos está cada vez mais down, enquanto os capetas sempre trazem frescor, sempre trazem bom humor para sua música. Quando não alegria, pelo menos um sorriso eles provocam na gente. No âmbito do rock latino, Café Tacuba é banda grande, é primeiro time, é quase unanimidade, alcança o grande público, consegue se comunicar com o grande público e por causa disso enfrenta aquelas velhas acusações, aquelas cobranças. Ah, é uma banda comercial. É alternativa coisa nenhuma. São vendidos, são queridinhos da MTV, com direito à acústica MTV e tudo. O problema é que eles lançaram o disco duplo Revés Yo Soy, super experimental, e a maluquice caiu nas graças do público. Então a gente fica nessa contradição. Se alternativo significa espantar ouvinte, Café Tacuba é popular. Se popular é fazer música fácil e descartável, a gente chega à conclusão de que não há rótulo que caiba ao Café Tacuba. Nunca mais podré sonhar com alguém que não seas tu. De tu, de mí, de Rosselo e Meme, quatro colegas da faculdade de desenho que formaram uma banda por diversão, só pra sair, tocar, ver a galera cantar, dançar e conseguir a atenção das meninas. Simples, né? Rock and roll. Só que não é tão simples assim. Primeiro, eles dispensaram a bateria. E também o rock, que no início era como uma levada punk, passou a incorporar ritmos folclóricos mexicanos. O nome da banda é uma homenagem a um restaurante no centro da cidade do México, fundado no início do século XX, Capeta Cuba, que também é o nome do primeiro disco da banda lançado em 1992. Desse disco saíram os dois primeiros sucessos, Chica Banda e Maria. Pintados sexy, botas negras. Fazer a gravação desse programa especial no Orkut, porque eu e Orkut não estamos nos dando muito bem. Estamos à beira de um rompimento definitivo. Que triste, né? Mas eu também não sei se eu ia obter muito retorno, porque as comunidades do Orkut são inchadas. Eu acho que o principal objetivo do Orkut, de um usuário do Orkut, é botar a fotinha e o nome da comunidade ali na sua página pessoal. Participar é outra história, fica em segundo plano. Essa é a minha experiência com o Orkut. Pode ser que outras pessoas consigam obter mais retorno, consigam usá-lo de maneira mais útil. Eu não. Não sei se eu tivesse divulgado lá, se eu teria mais pedidos de músicas, mais comentários. De qualquer forma, eu fui a um local garantido, o Fórum Cultura Latina. E a mensagem que a Ana me deixou lá é a seguinte. Conheci o Café Tacuba na TV Cultura quando passaram o Festival de Montreux. Assisti para ver o Fito Paz e o Jorge Ben e acabei conhecendo o Seguridade Social e o Café Tacuba. Gostei muito, porque era um som diferente, divertido, de um país que eu sempre adorei. No dia seguinte, fui a uma loja perto do meu trabalho e comprei um CD importado e caro, porque naqueles tempos não tinha internet e era muito difícil achar lojas que vendessem CDs latinos. Isso porque ela mora em Porto Alegre. Aqui no Rio, esse impossível. Depois disso, não parei mais de escutar Café Tacuba e o álbum que mais gosto é o Re. Pedido de música, eu tinha comentado lá que algumas já estão garantidas. E ela falou, ainda bem que eu ia pedir essas duas, e pediu mais uma também. Por que que eu tô falando disso agora? Já que eu só tenho duas ouvintes que pediram música. Porque agora eu vou falar do álbum que é considerado um dos divisores de águas do rock latino, que é o Re, que foi lançado em 1994. Ele é fantástico, ele conquistou o público e crítica, um daqueles fenômenos, né? Desse álbum saíram muitos sucessos. Um campeão das FM, digamos assim. E quando eu pensei em fazer esse especial, eu tive que me forçar a ouvir os outros, porque eu só conseguia pensar em músicas do Re pra tocar, gente. Então eu vou tocar a música que marcou o início da vida de fã de Café Tacuba, da Ana, que é El Fin de la Infancia. Agora é minha vez de falar sobre como eu conheci Café Tacuba. Foi nos idos tempos do Napster, lembra daquela coisa horrível? Primeiro que a gente tinha conexão discada, só podia entrar sábado depois das 2 horas da tarde, quando todo mundo que tinha internet no país entrava. Aquela história de pulso único, não sei se vocês tinham o mesmo problema que eu, mas quando chegava aquela conta telefônica arrebentando, a companhia telefônica ainda tinha cara de pau de dizer que o usuário da internet esquece de desligar quando acaba o horário do pulso único. A gente ficava pendurado. E eles diziam que a gente tinha esquecido de desligar. Então, passou 1 minuto do horário de pulso único, a conta vinha arrebentando. E naquela época, eu estava no início dos meus estúdios de espanhol. O que, que eu conhecia? Luis Miguel, Rick Martin e Shakira. Futuro sombrio, meu, de fã de música latina. Então, eu usava a internet para procurar mais alguma coisa, mas eu não sabia o que procurar e onde procurar. Quando eu achava uma música de alguém, baixava, ah, gostei, não sabia nem quem era o artista, então eu ia procurar informação sobre aquele artista, sobre artistas relacionados, e também usava aquela tática de olhar o HD da pessoa, né, o que mais ela disponibilizava. E aí eu chutava pelo nome da banda e pelo nome da música. Numa dessas eu baixei Ingrata. E gostei muito, uma música super divertida, só que eu fiquei com a impressão de que Café Tacuba era uma banda engraçadinha. E não fui mais atrás de outras músicas. Então, vocês devem imaginar o meu susto quando eu liguei a TV a cabo no início de 2004 na minha casa, toda contente, eba, tem um monte de canal de música latina. Aí eu já ouvia música latina há muito tempo, aí eu ia passar a assistir os clipes, que era uma coisa que eu ainda não fazia na internet. Liguei, não me lembro qual foi o canal, se foi MTV Latino, se foi o MUT ou se foi o ATTV, mas foi logo no lançamento do Quatro Caminhos. E o clipe que dominou a programação, dominou as paradas de sucesso, foi o Eres. Então vocês imaginam o susto que eu levei. Pra mim, o Café Tacuba de Ingrata não podia ser aquele Café Tacuba do Eres. Puro desconhecimento da banda. Eu vou continuar dentro do disco Re, que pra muita gente é o melhor. Vou tocar pra vocês a divertidíssima Ingrata. Aí, aunque quieras debes perdonar. Ese puñal lo traigo adentro de mi corazón, y si no sale ya empezará a desangrar y te dirá adiós. Y si tu mujer me vuelves a despreciar, ya no podrás dejarme de adorar. Pues ausente yo, podrás sacar de tu corazón. Y si yo te pido que regreses, es porque olvidado todo está. Y no me digas que no vuelves, porque yo sé bien que aún me quieres. Essa foi El Puñal y el Corazón. Gente, se arrependimento matasse, porque eu baixei Ingrata e não fui atrás das outras músicas desse disco. Muito tempo depois, quando eu recebi, se eu não me engano, eu sequer baixei esse disco depois que eu já era uma felizarda, usuária de banda larga e de TV a cabo, com canais de músicas latinas. Eu recebi a discografia do Café Tacuba da Flávia, quando ela veio trabalhar, passou alguns meses no Rio de Janeiro, no início de 2005. Flávia, você salvou a minha vida, Flavita. Você sabe disso, né? E eu fui ouvindo Rê e fui querendo me matar. Agora com vocês uma das minhas preferidas, Essa Noite. Vou tocar pra vocês a versão do Acústico MTV. Aí, vai. Thank you. festejado esa noche, porque esa misma noche encontré un amor. No me hubieras dejado esa noche, porque esa misma noche encontré un amor. Parecía que estaba esperando tu momento de partir. Parecía haber observado mis momentos junto a ti. No me hubieras dejado esa noche, porque esa misma noche encontré un amor. No me hubieras dejado esa noche, porque esa misma noche encontré un amor. Me abrazó el instante mismo que tú me dijiste adiós, y no fue una gran tristeza, fue como ir de menor a mayor. Em 1998, Café Tacuba lançou Avalanche de Éxitos, um disco de versões de músicas folclóricas, músicas tradicionais, não necessariamente mexicanas. Por exemplo, essa, até que é conhecida dos brasileiros. Ojalá que lleva café, é? Ou será que eu já tô louca, eu escuto tanta música latina que eu acho que eu ouvi na televisão? Cielo una jarita de queso blanco, y al sur una montaña de berro y miel. Oh, oh, oh, oh, oh. Ojalá que llueva café. Cerro de trigo y maguey, bajar por la colina de arroz graneado, y continúe el arado con tu querer. Oh, oh, oh, oh, oh. Ojalá el otoño en vez de hojas secas pinta mi cosecha, pitis alegre. siembra una llanura de patata y fresas. Ojalá que llueva café.